Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse: faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Tocantins abombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchú, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchú. Apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Depois do jantar, sabe sempre bem um café. E se for na companhia de Antena Web, muito melhor. Café Brasil. Um espaço radiofónico que vai para o ar às quintas-feiras, às 8h30 da noite, repleto de músicas e palavras, num café bem cheio e reconfortante. Café Brasil. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite e até às 21h, com o Luciano Pires, na Antena Web. Vai um cafezinho? Eu estou com uma visita muito ilustre, muito especial aqui do meu lado, né? A cantora Patrícia Lima. É Lima ou Lima? Como é que eu te chamo, hein? É Lima. É Lima. O H é só numerologia. Ah, tá. Fala para nós aí, Patrícia. Como é que você começou a cantar? Como é que você... Quanto tempo de estrada? Conta um pouco sobre de você para nós aí. Nossa, é tanta história aqui que se eu for pegar para contar tudo, Rodrigo, a gente vai passar uns 2 dias aqui para contar tudo. Mas é com muita felicidade que eu tô aqui no teu programa, porque realmente você é um talento. E é impressionante como a nossa terra está crescendo. Até esses dias eu estava falando com toda a nossa produção, assim, para a gente se unir e começar a valorizar os talentos da nossa terra. Então, o nosso empresário Luiz Silvério está montando uma caravana, onde vai ter vários artistas locais e tal. E logo, logo vamos importar o Rodrigo para fazer a apresentação do show, né? É lógico, com esse vozeirão aí, não pode ficar escondido aqui. O Rodrigo tem que começar a viajar também, fazer os shows com a gente. Muita bondade tua. Bondade nada. Então, falando de trabalho, de carreira, de começo, tudo. Eu comecei aqui com 15 anos, em Cascavel, na banda Scorpions. E comecei fazendo shows de carnaval, como se fosse assim um hobby, né? Porém... o vício dos aplausos faz com que a gente sempre queira voltar ao palco, né? Foi o carnaval de 95 que eu aprendi mesmo, assim, falei, nossa, realmente o negócio é cantar, eu amo de paixão, eu não tenho preguiça de ensaiar, é uma coisa assim que me consome pelo menos de 4 a 6 horas por dia, a música, de dedicação, né, eu falo. E eu fui dos 15 anos trabalhando, com 17 anos, o cantor Leonardo veio para Cascavel em um show no ginásio. E o Leandro tinha acabado de falecer, foi o primeiro show do cantor Leonardo sem o Leandro. Eu levei uma fita, Rodrigo, com algumas gravações minhas, e foi muito engraçado, porque não tinha qualidade nenhuma. E ele foi super simpático, escutou algumas coisas, falou assim, ah, legal e tal, se surgiu alguma oportunidade... A gente volta a entrar em contato. E eu tinha uma dupla na sertaneja na época, era Patrícia e Vanessa. E o mais engraçado é que essa menina que tinha a dupla comigo, ela me ligou durante os 3 meses seguidos dando trote, que era da produção Leonardo. Então, toda hora ela ligava e falava assim, ô oi, tudo bem? Aqui é da produção do cantor Leonardo. E eu falava, desligava o telefone. Eu ficava louca de raiva com ela. E no dia que a produção ligou realmente, eu bati o telefone na cara deles. Aí minha mãe falou assim, quer saber? Eu vou atender essa menina, vou colocar ela no lugar dela. Já passou tanto tempo, o que ela tá querendo incomodar? Já ela pensa que vai colar o quê, essa mentira? E aí, atendeu o telefone e era realmente o pessoal da produção do Leonardo. A backing vocal dele estava saindo da banda para montar um grupo, Barra da Saia. E aí foi com que eu fui para São Paulo para ser backing do Leonardo. Chegando em São Paulo, com toda a minha família, e a princípio eu tinha a primeira viagem, eu fui só que minha mãe logo em seguida foi para organizar contrato, essas coisas. No mesmo estúdio que eu estava gravando as vozes para ser backing vocal do Leonardo, eu recebi a proposta para ser vocalista do Axé Blonde. Aí falei, bom, entre ser back vocalista, hein, Rodrigo? Quem que é bobo? Ah! E sobre essa época da banda Axé Blonde, como é que foi essa época para você? Ai, foi maravilhoso, porque, querendo ou não, eu era um artista do interior, e assim, eu nem me considerava um artista, né? Eu sempre levei a música como uma coisa assim, eu amo fazer a música, é uma energia muito forte dentro de mim, então eu fazia isso com o maior carinho, mas não é que era uma coisa que eu visava lucro, você entende? Uhum. Então... foi uma época assim, que eu aprendi muito musicalmente. O empresário do Axé Blonde, eu costumo dizer que ele foi um pai. Porque realmente ele colocou todas as meninas que integravam o grupo fazer teatro, fazer dança, fazer vocalizes para lapidar a voz, né? Então, eu era a única vocalista, mas porém o investimento em cima do grupo era muito grande em todos os sentidos. Ele foi realmente um marco na minha vida, esse grupo, porque abriu muitas portas... tanto, né, no mercado musical, quanto da minha mente, do trabalho que eu fiz lá, que acabou me dando força e calço para conseguir seguir os outros anos. Sucessivo ao Axé Blonde, eu fui convidada para trabalhar na Praça Nossa. Então, nossa! Eu não tinha curso de teatro nem nada, porém, olha só que engraçado. Logo quando eu comecei na música com 15 anos, eu escrevi uma carta para Deus... E a minha mãe tinha essa carta guardada até pouco tempo, estava amarela dentro da carteira dela. Que eu queria trabalhar na Praça Nossa, né? E que era um sonho muito grande. E passou o tempo e tal, aquela coisa de... Porque antigamente, Rodrigo, com 15 anos a gente era criança, né? Hoje em dia, com 15 anos, as mulheres são donas de casa, já tem filho, marido. Com certeza, com certeza. Mas eu era uma criança, então eu não tinha nem mentalidade, assim, de namorar, de nada. Era pura uma criança. E eu escrevi essa cartinha... Fui fazer um evento no AMB, que é um evento de feiras, de máquinas e tal, e eu sempre fui contratada, apesar de baixinha. Eu fazia muitas feiras, muitos eventos lá, e presenças também. Aí nessa feira, o moço falou assim, olha, você não gostaria de trabalhar na Praça Nossa? Você tem exatamente o perfil que nós estamos procurando. Eu olhei e falei, não, deve ser forte também, né? Porque na princípio a gente nunca acredita que aquilo pode ser com a gente, né? Aí fiquei tão impressionada com aquilo, eu falei, como é seu nome? Ele deu o nome dele, Rodrigo, e o telefone da pessoa que era responsável pela seleção da Praça Nossa. Eu cheguei lá, liguei, marquei a entrevista, tudo certinho, com o nome dele, com o telefone de lá. Só que a hora que eu cheguei, eu entrei na gravação, na semana sucessiva já, e ninguém sabe quem é essa pessoa. Tem explicação? Não tem, né? Não existe essa pessoa. Então foi uma coisa muito assustadora, assim. Eu falo que é presente de Deus, eu nem quero saber de onde que veio. É Deus que abençoou, as coisas deram certo, e eu fiquei 5 anos trabalhando na Praça Nossa. O Carlos Alberto Nobre, o Marcelo e Companhia Limitada, né? Exatamente, fiquei 5 anos com eles. Inclusive, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, com o Café com Bobagem, que era um grupo Zé Américo. Zé Américo, todo mundo. Fiquei trabalhando com eles e fazendo os shows fora. Uhum. Porque a Praça Nossa também vendia shows, né, em praças públicas. E ainda vende, até hoje. Ainda vende. E são algumas pessoas só que são selecionadas para ir. Então, o presente de Deus foi 2 vezes. Eu fui também trabalhar na Praça Nossa e, além de tudo, ainda fazia os shows com eles fora da TV. E aí, aquela apertinha, né, porque quem é pé vermelho adora o Paraná. Isso é uma coisa muito forte dentro de mim. Os meus pais são gaúchos, mas o carinho que eu tenho por Cascavel é uma coisa que eu tenho. Você não é nascida aqui? Eu sou nascida em Guaíra, porém eu vim com 5 anos para Cascavel e passei a minha infância toda aqui. tenho amigos de colégio, de infância e tal, então eu me considero cascavelense, porque se falar de Guaíra, eu amo Guaíra. Só que eu não tenho ainda uma base, que não ficou ninguém da minha família lá, entendeu? Eram os meus pais que eram, meu pai era gerente da Camagril, que era de máquinas agrícolas, então ele foi transferido para Cascavel. E ficamos aqui anos. Então, aí passou a Praça é Nossa, e eu fiquei doida de vontade de fazer faculdade, porque eu fiquei pensando assim, o meio artístico, ele é maravilhoso. Só que você tem que ter uma base de estudo, porque você nunca sabe, né, Rodrigo? Amanhã depois eu vou ficar velhinha, pelancuda e lá pulando. Ninguém vai querer saber, né? Quem que é a tua inspiração musical? Então, eu tenho várias. Várias. Eu tenho uma paixão enrustida, enlouquecida pela música latina. E tem uma cantora, que ela é colombiana, que ela não é muito famosa, mas ela é a minha base de foco, vocaliza. Então, assim, se eu tô com a voz um pouco destruída e com falta de vocalizes, de respiração, vocalizes eu falo assim, tipo, a gente não conseguir nem o muito grave, nem o muito agudo. Entendi. Sabe? Porque o cantor, ele fica com vícios vocais. Então, tem essa cantora chamada Rosana, que não é a brasileira, é a colombiana, que eu sou muito fã dessa mulher, ela tem uma voz, uma potência vocal muito forte, e um trabalho vocal muito lindo. É música de baile também, igual a sua? Assim? Não, é uma música como se fosse um bolero, sabe? Ah, sim, sim, sim. É como se fosse um bolero, assim. Porque a voz, o timbre vocal dela é muito próximo do meu, então é fácil para eu trabalhar as vocalizas em cima da voz dela. Outra que eu tenho uma inspiração profunda, que eu amo de paixão, é a Shakira. Eu acho que ela faz um trabalho muito bonito e nunca se perdeu espiritualmente, porque o problema dos grandes artistas é que ou eles se drogam e morrem drogados, né? Ou eles têm algum problema com relacionamento, vivem bebendo e quebrando hotel e confusão. E analisando assim a Shakira, eu vejo que cada vez ela cresce mais, né, Rodrigo? É uma cantora que quebrou barreiras e é a primeira cantora da América Latina que conseguiu entrar nos Estados Unidos com um tapete vermelho. Ah, sim, com certeza. Então, eu acho que ela quebrou muitas barreiras, ela abriu muitas portas e é um exemplo para todos os artistas a serem seguidos. Outra que, assim, a gente pode falar, ela tem um perfil polêmico, mas é uma cantora que também eu admiro bastante, porque não é só o conjunto profissional, é o conjunto ser humano, né? É a Madonna. Quando a Britney Spears teve esse problema com drogas, ela estava bem perdidinha, assim, no hospital. A Madonna foi no hospital e tentou dar uma força para ela. A Madonna, para quem não sabe, é uma pessoa que segue a cabala. Eu não tenho nada contra, cada um segue o que quer, entendeu? Só que eu acho que todo mundo tem que buscar um equilíbrio espiritual, uma base, porque o mundo está aí, a maioria das pessoas estão com problema de ansiedade, depressão, e tudo isso é por falta de ter uma base espiritual forte, ter um Deus presente, seja ele qual for, de qual religião que seja, né? Então, eu acho que a Madonna é um exemplo a ser seguido também. Tudo aquilo que ela faz, Rodrigo, é mídia e marketing. Então, assim, ela chega em Roma, ela quer dar de frente no Papa para poder sair na mídia. Mas é o mercado dela, é assim que ela se criou e é assim que ela se coloca no mercado. Mas, no fundo, ela é um ser humano fantástico. E é uma pessoa que eu admiro bastante. Outra pessoa que eu sigo desde a minha infância, porque minha mãe ela é muito fã dele. Inclusive, ele esteve no Brasil há pouco tempo e eu tive uma oportunidade maravilhosa, também que agradecer ao meu empresário, Luiz Silvério, porque ele deu esse presente para minha mãe, que é de conhecer o Julio Iglesias. Nossa! Foi uma emoção muito forte, porque desde pequenininha, quem não sabe, tinha aquelas mesas coloniais, tinham aquelas ponteiras de madeira, assim, né? Aquelas mesas assim. Eu tinha uma mesa de jantar enorme daquela na minha casa, porque minha família sempre foi muito grande na minha infância. E eu tirava aquelas ponteiras para fazer microfone. E eu subia em cima do sofá com aquelas ponteiras para cantar as músicas do Julio Iglesias, porque eu era enlouquecida e eu queria agradar a minha mãe, sabe? Tipo, mostrar para ela que, poxa, eu vou conseguir cantar igual ele para você, entendeu? E aí eu tive essa oportunidade de jantar com ele. No mesmo restaurante, depois do show, ele foi super carinhoso, sentou minha mãe no colo dele. Ai, foi lindo, assim. Então, foi uma emoção muito grande. Ficou inesquecível pra ela também. Exatamente, ficou inesquecível. E eu também acho que o Julio é um exemplo a ser seguido de conduta, de caráter e o carinho dele com os fãs. Porque ninguém merece ser maltratado, sendo que a pessoa é mais de 20 anos curtindo a sua carreira, curtindo os seus passos. E tem muitos artistas que não sabe o que é a palavra ser artista, né? Tipo, chega uma pessoa que tem o maior carinho pela carreira dele, o maior carinho pelo trabalho, e ele maltrata, ou às vezes ele, ah, não tô muito bem hoje, mas ninguém tem nada a ver com isso. Se você escolheu essa profissão, você tem que tratar todo mundo muito bem. E se você não tá bem, não saia de casa. Faça igual aqueles artistas das antigas, né? Que falavam assim, hoje eu não vou fazer show e quebra o contratante. Não é verdade? É verdade. Eu sou dessa opinião. Então não saia de casa, não seja artista e nunca cantor. O teu estilo propriamente dito, é, dá para se dizer que é sertanejo, axé, como é que eu posso falar que a Patrícia Lima é o estilo teu, como é que é? Olha, que ótima pergunta, eu acho que uma das perguntas mais inteligentes que alguém já fez para mim até hoje. É, eu sou uma pessoa muito vibrante, então colocar a Patrícia no... A Cláudia Leite do Paraná, certo? É quase isso, né? Se colocar a Patrícia num banquinho, num violão, é pra enforcar ela, né? E o público também, porque eu não suporto ficar sentada e cantando num violão. E eu tenho um momento que é um boteco, que eu faço os modão da antiga e que eu imito a minha casa quando eu era pequena. Canto todas aquelas rancheiras lá que meu pai cantava. Boate Azul. É, e pulo o grito festeiro até o dia amanhecer, né? Eu canto umas 5, 6 músicas dessas, mas é um momento, assim, de 10 minutinhos. Uhum. A Patrícia... Ela é assim, se ela tivesse nascido na Bahia, com certeza ela seria uma Cláudia Leite, uma mistura de Ivete, e seria isso daí. Mas como eu sou do Sul, então eu tenho a sanfona na minha veia, né? O acordeon vem piando dentro de mim. Então todas as minhas composições, é, eu coloco o acordeon já desenhado com a boca. Até a semana passada eu fiz uma música e eu passei pro produtor assim, ó, a sanfona é assim, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, entendeu? Então, não tem. É, eu sou filha de gaúcho, nascida no Paraná, com a essência do sertanejo dentro da veia e a sanfona de uma maneira no coração. Então, essa é a Patrícia Lima. Não tem, assim, como te tirar isso de mim, tipo, fazer de mim uma Ivete e tal. Por mais que eu tenha passado pelo Axé Blonde, chegava no meio, eu falava mais bah, galera, que eles queriam me triturar em cima do palco. O empresário meio me xingava de tudo quanto era nome. Você tá cantando no show da Bahia, você falava mais bah, você quer me matar, menina? E eu falava assim, não tem como negar a essência de cada um, né? Não tem como mentir. Eu posso estar ali e fazer o meu trabalho, mas a verdadeira Patrícia é inegável. Ah, tá. O que, que você anuncia aí pra gente ouvir aí, pra nós fechar essa nossa conversa? Então tá, eu vou pedir para vocês ouvirem uma música que é de composição minha, que se chama Blá Blá Blá. Só um instantinho, antes do Blá Blá Blá, deixa teus contatos aí pra galera, e-mail, Twitter. Isso, eu vou deixar o site, porque daí a galera acha tudo lá. É www.patricialima.com.br. Pode entrar lá, confere as últimas fotos, as novidades. Isso, e eu tava me esquecendo de mais uma perguntinha. Como é que foi essa parceria com o Tia Garotos? Ai, foi maravilhosa. Eu, assim, nossa, Rodrigo, pensa uma pessoa que não pode ir no show do Tia Garotos. Sou eu. Eu entro dentro, se eu tomar, tipo assim, um golinho, assim, de qualquer coisa, eu fico louca. Porque, não sei, eu fico tão emocionada, porque eles são exatamente aquilo que eu sou em versão menino. Exatamente. Então eu sou fã incondicional, era um sonho muito grande que eu tinha. O meu cunhado hoje é diretor de uma das maiores rádios sertanejas, que é a Tupi FM de São Paulo, que é referência hoje para o Brasil inteiro de música sertaneja. E ele falou assim, Patrícia, você como uma única mulher assim, de representante, né, de representante intermediário da música sertaneja no Sul, então você tem que gravar com o Tia Garotos, porque eles são o maior representante. Eles hoje estão na novela da Globo. E eu falava assim, ah, nunca que eles vão querer gravar comigo, né? Ah, já estão muito lá na frente, eles são muito estrela. Aí, mas eu ia em todos os shows. Olha, se fosse lá no Rancho da Candoca, eu tava lá. Se fosse lá no Olímpico, eu tava lá. Se fosse lá no Cowboy, eu tava lá. Então, assim, eu cancelava a agenda pra poder assistir o Tia Garotos. E tive esse prazer, esse presente de Deus, de o Sandrinho falar, Paty, vamos gravar essa música, que eu sou fã enlouquecido dessa música, que é Eu Vou Te Amar. Ficou divina numa versão diferente que eles fizeram do CD deles, mas que foi um presente para mim. Assim. Então, fechando aqui o nosso bate-papo, vamos fechar com Blá Blá Blá e Eu Vou Te Amar com Tchê Garotos e Patrícia Lima aqui no nosso Momento Sertanejo, o melhor programa da web. Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir convida minha boca a te dizer que o amor da minha vida é você. De que vale o dia ter um lindo sol? De que vale a noite com brilho sereno? Se longe de mim você está, se longe de mim você está. De que vale o dia ter um lindo sol? De que vale a noite com brilho sereno? Se longe de mim você está, se longe de mim você está. Amor, eu quero te encontrar, ficar juntinho de você. Você é minha fantasia que me faz viver. Se hoje o sol não brilhar, eu sei que estarei te perdendo, pois sem o seu amor eu estou morrendo. Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir, ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você. É você, é você. Aí, Sandrinho, tchê garoto. Aí, Patrícia Lima, que honra. Vamos cantar. De que vale o dia ter um lindo sol? De que vale a noite com brilho sereno? Se longe de mim você está, se longe de mim você está. De que vale o dia ter um lindo sol? De que vale a noite com brilho sereno? Se longe de mim você está, se longe de mim você está. Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir, ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você. Eu vou te amar, gritar até que um dia você possa ouvir, ouvir da minha boca te dizer que o amor da minha vida é você. É você. Larga de besteira e abre a porta pra eu entrar. Eu tô aqui pior se fica assim no bar. Já me xingou, desaforou no celular. Com blá blá blá e blá blá blá e blá blá blá. E vê se larga de besteira e abre a porta pra eu entrar. Eu tô aqui pior se fica assim no bar. Já me xingou, desaforou no celular. Com blá blá blá, com blá blá blá. Larga de besteira e abre a porta pra eu entrar. Eu tô aqui pior que fica assim no bar.